Acho que tá tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Meu nome é Rafa Batista e você está ouvindo mais um Papo Aleatório. Bom, eu tô aqui no meu quarto, na minha casa, então se vocês ouvirem qualquer grito da minha mãe, se vocês ouvirem qualquer barulho, se vocês ouvirem, enfim, qualquer outro ruído que não seja além da minha voz e dos ventiladores que me fazem estar na fábrica da Volkswagen e da Ambev, então, bom, sei lá, cara, não é minha culpa. Eu tô gravando aqui porque eu não tô com saco pra ir na casa da minha avó. Também não tô me sentindo muito bem esses dias pra poder gravar qualquer outra coisa. Vou beber um gole do café aqui. Eu tentei até fazer um react da reportagem sobre o Death Note lá que a Record fez, que ficou um lixo. Particularmente eu odiei aquela reportagem, assim como sempre, toda vez a Record. Não foi só a Record, né? Teve, acho que foi outra emissora aí, não lembro. Deixa eu pesquisar aqui no YouTube. Teve uma. Faz muito tempo, teve uma emissora que ela falou sobre Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Era as cartas do demônio e tal. Eu tô pesquisando aqui, então tô meio que. Tô meio dislexo, não tô conseguindo. Enfim, concluindo a linha de raciocínio, mas enfim. Teve uma reportagem há muito, muito tempo que. Aqui achei, cadê? Trecho inicial do Boa Noite Brasil. Cadê? Queimando cartas de Yu-Gi-Oh! Caramba, velho. Cadê? Eu tô aqui pesquisando e não tô achando, cara. Boa Noite Brasil. Tá, esse. Da cadê? Boa Noite Brasil. Ele falou sobre Magic, animes e Yu-Gi-Oh! Enfim, a Record, cara. Não, tipo, putz, eles toda vez tentam empurrar que animes e entre outros conteúdos são, como é que se diz, são do demônio, que são tipo a pior coisa do mundo que já existiram. Enfim, não vou concordar, não vou deixar de concordar que alguns animes são uma merda e que adolescentes e bobolescentezinhos forçam pra caramba alguns animes que são uma merda, etc. Mas enfim, nesse caso aqui não tá no contexto, mas enfim. Boa Noite Brasil, que foi o que falou sobre Yu-Gi-Oh! E animes, etc. Foi um programa de TV que foi exibido pela Rede Bandeirantes. Beleza, então, meio que já é coladinho aí. E teve uma época aí que a Record fez uma reportagem sobre Tokyo Ghoul. Eles disseram que os personagens se cortavam para poder ser alguma merda lá, algum demônio, etc. Só que esses cortes do personagem não eram eles que faziam, né? Pelo que eu entendi. E a mulher nem falava o nome do mangá direito, era Toki Uguru. Tipo, mó errado. E sobre a reportagem da Record, sobre o Death Note, foi basicamente a mesma coisa que um amigo fez uma vez. A gente fez um clone do Death Note e ficou anotando nomes dos coleguinhas da gente que a gente não gostava. Mas aí, tipo, não era que a gente queria que eles morressem. A gente não, tipo, fazia uma brincadeira, sabe? Até a gente mostrou pra eles depois e eles ficaram rindo pra caralho, sabe? Tipo, a gente não se batia, mas ao mesmo tempo, quando tinha uma zoeira ali, a gente meio que se unia. Tipo, a zoeira nos une, sabe? Aí teve um menino lá que ele ficou uns 3 dias com dor de barriga. E eu tinha colocado que ele ia morrer em 3 dias. Ele faltou à escola 3 dias e no quarto dele tava lá na escola. A gente riu muito, mais por conta do meu cagaço, que eu pensei que eu tinha matado o cara, do que pela própria brincadeira em si, né? No caso, a brincadeira não era nem tipo que a mulher falou, ah, porque a brincadeira é de colocar nomes das pessoas e tal. Mas, cara, o caderno que eles estavam mostrando do Death Note, aquela réplica ali, era um. É tipo. Um objeto decorativo, geralmente é vendido em kits, etc., que eles até mostram. E eles falam isso como se as editoras publicassem um mangá sem uma classificação indicativa. Mas, assim, o mangá em si, ele é vendido com classificação indicativa, porque eu tenho o Death Note Black Edition 1, aqui eu tinha 4 volumes e vendi 3. E esse eles têm, assim que você abre, eles têm uma classificação identifica e eu falei identificativa, não foi? Ou foi indicativa, enfim, foda-se. Ah, eles têm uma classificação lá dizendo que é para 18 anos, porque aborda vários assuntos complexos, tem morte, etc. Ele fala lá, cara. Então, assim, dizer que as editoras vendem sem classificação indicativa é meio que não está pesquisando direito. O que eles quiseram colocar em cima é que aquele caderno ali é vendido em qualquer editora, mas na verdade aquilo ali é vendido em, tipo, sei lá, lojas de artigos geek, otaku, em evento de anime. Aquilo ali você consegue comprar por 5, R$ 10, etc. E até ali nessa reportagem, ele fala que foi uma menina que tinha anotado o caderno, até o nome da própria mãe. Então, assim, é de se questionar. Assim, também tem que olhar como é que a mãe trata essa menina, mas não justifica, né? Também certas coisas. E eu acho que basicamente a mãe ficou putaça lá, porque veio depois saber qual era o significado, etc. Mas, cara, teve alguma consequência isso? Alguma consequência grave? Não teve. Teve coisas bem piores que os caras colocaram culpa em jogo. Por exemplo, até aquele negócio do massacre de Suzano, que eles quiseram culpar os jogos quando os caras estavam anotando estratégia de jogos de RTS, que é tipo no estilo Warcraft aí, eu não sei se tal, se StarCraft, etc. Tinha, eu acho que Age of Empires também. Era mais ou menos nesse estilo, os caras queriam culpar os jogos, só que os jogos não têm nada a ver. Os animes também, é a mesma coisa, não, a culpa não é de quem joga, ou melhor, a culpa não é do jogo, a culpa não é do anime, a culpa não é do filme, etc. A culpa é de quem vê, porque vamos lá, deixa eu tomar mais um gole do café. Porque vamos lá, quando teve a série do La Casa de Papel, todo mundo, ou melhor, a maior parte dos bobolescentezinhos, ficou falando que queria assaltar a Casa da Moeda Brasileira, mas eles achavam que era super simples, né? Sendo que na própria série, pro cara poder assaltar a Casa da Moeda lá, sei lá de que país é, Espanha, Argentina, Itália, sei lá, foda-se, ele teve que estudar todo o, como é que se diz, todo o ambiente lá por alguns anos. Nem eu sei mais, eu dropei essa série no sétimo episódio, porque aquela Tóquio é chata pra caralho. Eu nunca vi uma protagonista estragar a série. Ainda bem que ela morreu, eu acho. Aí, cara. Então, assim, a culpa é mais de quem vê e quem se influencia. Porque o certo, quando os pais vê o filho assistindo essa coisa, não é tipo, ai meu Deus, eu proibi porque é do diabo, não sei o quê, porque esse jogo é violento e tal. Certo que crianças, pais gostam de, tipo, proíbe conteúdos até certa idade, né? A criança tem que ver uma coisa mais leve, jogar uma coisa mais leve até certa idade. Isso até compreendo, entende? Mas o jogo em si, ele não vai influenciar, cara. Isso aí é mais tipo dizer, olha, isso aqui que você tá fazendo no jogo, se você for fazer na vida real, tem consequências. Isso aqui que você tá vendo no anime, se você for fazer na vida real, tem consequências. E o pior de tudo é que esse Death Note não tem nenhum poder sobrenatural, essas réplicas do, não tem poder sobrenatural a ponto de matar alguém, entendeu? Então, assim, tipo, era mais ou menos nessa faixa de idade, aquela zoeira que eu tinha feito com o caderno e tal. E eu nem tinha comprado daquele específico que tinha mostrado na reportagem. A gente tinha feito um aqui mesmo. Foi muito suado esse dia. Então, assim, são coisas que realmente acontecem quando a criança ali, o pré-adolescente está assistindo anime, etc. Ele tende a querer imitar, ele tende a querer seguir aquela moda ali. Cara, vai num evento de anime, vê ali o público mais jovem, a merda que fazem. Eles sempre estão querendo. Vai em grupo de otaku mesmo, que tem um público menor de idade, vê o que eles seguem, cara, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, voltando ao meu ponto e repetindo de novo, o problema não tá no conteúdo, o problema tá em quem consome, entendeu? E, cara, teve uma outra reportagem aqui que eu salvei na net aqui, que é sobre o Telegram. Eu tava com o link aqui do Telegram. Deixa eu colocar aqui. Ai, ai. Cara, o Telegram estão querendo bloquear ele aqui no Brasil. Então, ai, cara, pera aí. Ai, que merda. Era pra ter deixado o link aberto já faz tempo antes de iniciar esse podcast. Cara, tô na maré de desânimo do caralho. E depois eu falo um pouquinho mais sobre isso aqui, se eu lembrar. Tá, o Telegram pode ser bloqueado no Brasil, entenda. O aplicativo de mensagem é uma das apostas de Bolsonaro para 2022. Entretanto, o app não responde a comunicações do TSE. e nem deve ser obrigado a responder, porque o Telegram ele não é, nunca foi e nunca terá um correspondente aqui no Brasil, porque ele é descentralizado, entre aspas. Por que descentralizado? Descentralizado no sentido que os data centers deles estão espalhados por vários cantos do mundo, entendeu? Então, assim, não tem como bloquear o Telegram de vez. Pode bloquear até, sei lá, o acesso ou o domínio, né, que corresponde ali ao Telegram. E o Telegram tem proxy padrão. É, o pessoal vai começar a usar VPN. Então, assim, bloquear de fato aqui no Brasil não tem como. Na China mesmo o Telegram é bloqueado, mas tem um monte de chinês que usa proxy no Telegram para poder acessar. Mas como vocês podem ver, ou melhor, como vocês viram na minha explicação ruim pra caramba lá no meu outro papo aleatório, que eu falo que o nome é Deep Web do Telegram, eu falo justamente que eles estão querendo fazer isso, mas os jornalistas estão fazendo isso mais por jogo de interesse do que, como é que se diz, do que apontando de fato tipo que o Telegram ele trata dessas coisas que eles apontaram lá que tem de ruim. Eles acham que o Telegram, que tipo, o Telegram é um aplicativo, uma terra sem lei. De fato é. A internet é uma terra sem lei, cara. Todo mundo, se souber se esconder e tal, faz merda que nem acha, entendeu? Então, é foda, porque até no WhatsApp, como eu já disse, tem grupos de muita besteira, de tipo, cartão clonado, pedofilia, etc. Isso tem em qualquer lugar, cara. Teve uma vez que eu tava no... Tava pesquisando sites de indexadores de vídeos no DuckDuckGo e também no Google, e eu encontrei um site que ele indexa tweets que especificamente são de vídeos de pedofilia. Obviamente esses vídeos não ficam no ar por muito tempo no Twitter, porque é removido junto com a conta. Mas, cara, ele indexava, ele dizia ser um indexador do YouTube, do Vimeo, mas ele só indexava coisas do Twitter que continham pedofilia e semelhantes. Então, tipo, se você quer achar esses conteúdos no Telegram, é porque você está procurando. Porque se você for uma pessoa ditamente normal e quiser utilizar o aplicativo para o que quer que seja, seja para falar com parente, seja para usar como sua nuvem, você não vai procurar essas merdas, ou melhor, ninguém vai botar arma na sua cabeça para você acessar isso. Pornografia é algo que pode ser encontrado facilmente. Cara, tem... deixa eu lembrar aqui. Cara, tem um monte de conteúdo vazado também de mulheres. Você encontra isso tipo no Depirate Bay, você encontra pesquisando no próprio Google, tem diversos sites que indexam isso. E também tem grupos, tem sites que indexam grupos de WhatsApp, indexam grupos de Telegram para os mais diversos assuntos, fetiches, seja lá o que o pessoal quer. Então, assim, dizer que o Telegram é tipo uma deep web, que é mais um lar de pessoas que fazem coisas erradas, isso tá por parte certo, tá? Mas como eu posso dizer, porque tem pessoas que vão para lá como um refúgio, mas não quer dizer que ele só ele seja um refúgio, não quer dizer que o Telegram aceite isso, não quer dizer que ele tipo proteja essas pessoas que fazem isso, porque quando tem grupo relacionado a isso, o pessoal bloqueia, o pessoal remove as pessoas, o pessoal deleta a conta, principalmente contas com relação à pornografia, à pedofilia. Tem diversas ferramentas que proíbem isso no Telegram, em diversos grupos. Então, dizer que ele é só pra coisa errada é totalmente falho. Isso aí, tá bom? Vamos pra notícia aqui, voltando de novo. O substitutivo do projeto de lei das fake news, que será discutido na Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, prevê medidas que podem levar ao bloqueio do aplicativo de mensagem de Telegram no Brasil. Tá. O texto costurado pelo relator determina que os provedores deverão nomear representante legal no Brasil e fornecer informações sobre os mesmos e seus endereços de internet e KK. O Telegram não tem representante legal no Brasil, não responde a comunicações de TSE, tribunal, e descumpre sistematicamente determinações do Ministério Público. Cara, isso é só porque vai ter as eleições e eles não querem, eles querem fazer jogo de interesses aí para poder político X ou Y não entrar pro Telegram, para poder não ter spam. Cara, spam tem todo lugar. Se você acha que o Telegram vai ser uma grande ferramenta pro Bolsonaro fazer spam, cara, o Facebook é uma ferramenta também que tem fake news. O WhatsApp, por mais que eles tenham colocado aquele limite de compartilhar por uma pessoa. Existem bots que conseguem burlar isso. Eles conseguem compartilhar de uma pessoa normalmente sem nenhum trabalho. Então, assim, dizer que o Telegram é uma grande, tem um grande espaço para isso é foda. E sabe o que é pior? Se você for pesquisar o timing lá de quando o Bolsonaro atingiu 1 milhão de pessoas no canal dele, logo depois saiu a reportagem do Globo falando que o Telegram tem tudo de ruim. Então, assim, daí dá pra gente tirar o porquê, né? Então, tipo, é foda isso. Só por conta de um político, os caras estão metendo pau no aplicativo que é excelente. Entendeu? Eu não tô aqui pra defender o Bolsonaro, eu não tô aqui pra defender político X ou Y, não tô aqui pra defender partido nenhum. Eu só tô falando do Telegram em específico, que é um time muito de coincidências. Se vocês pararem para olhar um pouco, vocês vão ver que foi depois que o Bolsonaro atingiu 1 milhão de inscritos no canal dele no Telegram. E aí começaram a falar que o Telegram é um aplicativo ruim. Mas se você for parar para ver, ele não é, cara. Não é. Se você quer ver coisa errada no Telegram, você vai ver. Agora, isso aí é algo seu, entendeu? Se você, a doença mental que você tiver lá, você encontra. É igual como você consegue procurar na internet em qualquer lugar. Se você quer ver pornô de anão, você consegue encontrar na internet, você consegue encontrar também qualquer outro serviço aí que disponibiliza vídeo também. E o Telegram não tem representante legal no Brasil? Foda-se. O Telegram foi bloqueado na Rússia por um tempo e a Rússia desbloqueou depois. Por quê? O Telegram tem a própria criptografia. O Telegram não, ele já disse que não vai ceder criptografia deles para nenhum governo, independente de lei, etc. E por isso que eles criaram os próprios tipos de proxy para poder mudar o IP, para poder o pessoal continuar acessando, tá? Ai, ai. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. O aplicativo de mensagens teve crescimento meteórico no país e vem sendo promovido pelo presidente Jair Bolsonaro e aliados bolsonaristas que acusam outras plataformas de censura. Tá. O canal de Bolsonaro no Telegram tem mais de 1 milhão de inscritos e pode ser um dos trunfos do presidente na eleição de 2022. Tá, como se ele ficar compartilhando spam. Cara, fake news, no caso, como eles falam, que jornalista também faz fake news e eles se dizem compromissados com a verdade. Cara, isso tem spam em qualquer lugar. Sua tia do WhatsApp consegue criar uma fake news e isso pode. Quando, cara, quer uma coisa? Quando você cria aquelas correntes bizarras lá que. Você cria uma corrente lá, bizarra, dizendo que o Telegram tem que mudar de cor. E você tem que compartilhar isso com 10 pessoas. Cara, se você criou, isso voltar para você, isso já prova o quão você não precisa, sei lá, de robô ou outra coisa que seja para poder fazer spam ou entre outras coisas aí. Só do fato de você estar compartilhando e as pessoas não averiguarem o que isso ocorre muito aqui no Brasil, já mostra que. Acabei perdendo aqui a linha de raciocínio. Já mostra que, tipo, não é o problema, não é o aplicativo em si, entendeu? Isso já mostra que não é o aplicativo em si, mas também quem usa. Aí, o Telegram estava instalado em 35% dos smartphones brasileiros um ano atrás, hoje está em 53%. Segundo pesquisa do Foda-se, sobre mensageria móvel, o WhatsApp está instalado em 99% dos celulares. Pô, tá aí, cara. Se o WhatsApp está em 99% dos celulares aqui no Brasil, sei lá, ou. Smartphone brasileiro, mas enfim. Se está em 99%, então ainda continua sendo a maior chance dele espalhar fake news pelo WhatsApp. Se é isso a preocupação dos caras. O trecho da lei foi pensado especificamente para evitar que o Telegram, usado para a disseminação de desinformação eleitoral, sanitária e venda de armas e drogas, continue à margem da legislação brasileira. Cara, isso tem. Novamente, isso tem em qualquer lugar. Venda de armas e drogas, isso tem em qualquer lugar. Você vai na boca de fumo ali, consegue com 1.000 reais, você consegue comprar uma arma contrabandeada, caralho. E outra coisa, venda de drogas, como eu já expliquei no outro, cara, isso aqui vai ser o Deep Web do Telegram 2 daqui a pouco. Você consegue no Mercado Livre, você tem uma rede de pílulas antiabortivas e fora isso. Tem também, no meio desses contatos de antiabortivas, não, pílulas abortivas, no meio disso você consegue também pegar medicamentos tarja preta, entre outros, cara. Então, assim, dizer. Ai, cara. Dizer que isso aqui é disseminação de desinformação eleitoral, sanitária e venda de armas e drogas, dizer que ele é só para isso, cara, é foda. Porque isso tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar, cara. Desinformação eleitoral mesmo, tem no WhatsApp, tem no Facebook, tem no YouTube, tem em qualquer lugar. O aplicativo de origem russa é baseado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tem representação no Foda-se. Bom, basicamente aqui, resumindo só essa notícia, a única preocupação é que ele não segue as políticas de nenhum governo. Só pelo fato do Pavel Durov, respeitar a privacidade de quem usa o Telegram, e ele dá essa liberdade para você poder usar o Telegram de forma mais segura, sem poder conversar e compartilhar qualquer outra coisa sem que o governo fique espionando. Cara, isso é o que incomoda os grandes. Isso é o que incomoda, entendeu? Porque a maioria do pessoal que combinava protestos mesmo em Hong Kong começaram a usar proxy para poder usar o Telegram, porque ele estava sendo bloqueado. Ai, ai. Tá, mas eu já tô ficando aqui de saco cheio aqui, então vamos lá, pular. Cadê? A ideia. Peraí, cadê, cara? Eu tinha me perdido aqui. Para alguns especialistas, no entanto, o bloqueio será uma medida extrema. Apesar disso já ter sido adotado em outros países, especificamente em períodos eleitorais, essa deve ser a última alternativa porque interfere substancialmente no direito à liberdade de expressão. Isso eu concordo. E também nada impede que a indústria de desinformação se rearticule e utilize outras plataformas. Exatamente isso. É que nem pirataria. Se você. É tipo uma hidra. Você corta uma cabeça, nasce três, nasce quatro, sei lá quantas cabeças a hidra cria. Enfim, cara. Então, assim, aí tem aqui: na campanha eleitoral de 2018, disparos em massa e de WhatsApp foram usados para divulgar de notícias falsas, porra, a maior parte para beneficiar Bolsonaro, como mostra uma reportagem do jornal Folha de São Paulo na época. Desde então, a rede social pertencente ao Facebook, a sua conduta tem colaborado com a Justiça Eleitoral para minimizar seu papel na disseminação da desinformação, limitou grupos e passou a identificar conteúdo encaminhado e restringir as possibilidades de compartilhamento. Tá. Então, como eu disse, se o aplicativo não está seguindo as ordens do governo, se o aplicativo não está seguindo ordem de governo nenhum, se ele quer é um aplicativo que preza pela liberdade e pela privacidade dos usuários, eles vão continuar tentando regulamentar, vão querer continuar no pé deles, etc., até ver se eles vão ceder. Então, eu duvido muito que eles vão. Eu duvido muito que eles vão ceder isso pro governo, cara. Eu duvido muito, porque, como eu já disse, mesmo se o Telegram ceder ao governo, vai surgir outras alternativas para poder a gente continuar falando de forma livre, sem que o governo fique nos espionando. Já não basta o nosso computador, nossos sistemas, o software que a gente usa, o celular a nível hardware, a nível de que a gente não pode modificar totalmente o aparelho para poder deixar. Como é que eu posso dizer? Não pode modificar a ponto de evitar espionagem, porque às vezes essa espionagem ocorre a nível de hardware. Para quem tem uma maior paranoia nisso, enfim, fica às vezes sem usar a internet, sem usar nada que fique conectado à internet. Então, é isso. E bom, se você. Tipo, cara, se a pessoa acha que disparo de mensagem de fake news sei lá, vai vir só do. Como é que se diz? Só da equipe lá do grupo que o presidente vai criar, mas não vai ser só dele não, cara. Vai ser, já, cara, qualquer canal que apoie político X ou Y, eles fazem isso de graça. Entende? Qualquer pessoa que veste camisa, qualquer pessoa que sei lá, veste camisa, bota aquele, bate no peito dizendo que gosta de partido, de político X ou Y, sempre vai fazer isso de graça. Sempre, sempre, sempre, sempre. Isso independente até, sei lá, cara, de qualquer assunto, não só de política, como de time, como de. Sei lá, cara, até notícia de tecnologia também. Tem muito rumor, cara. No YouTube tem isso também. E sempre que tiver alguma coisa regulamentada, o pessoal vai pular para outra e vai pular para outra, porque o pessoal tá cansado de ficarem ditando como a gente tem que usar os aplicativos, ficar cansado de como a gente tem que se portar, vamos dizer assim, do que a gente pode falar ou não. E outra coisa, um exemplo que é um exemplo disso, Bitcoin. O Bitcoin, ele até hoje tentam regulamentar. Hoje em dia a gente é obrigado a declarar se a gente comprar mais de 1.000 ou 5.000 reais. em criptomoedas. Então, assim, a gente não chega a pagar imposto se a gente tiver lucro de 35 mil. Mas isso aí já é um passo de regulamentação. Por isso que o pessoal aqui no Brasil, muitos, não querem usar corretoras que têm verificação de dados. Porque justamente a Receita pode aumentar o seu imposto de renda, porque para eles, se você tem investimento em criptomoeda, você pode ser rico de uma hora para outra. Você pode ter uma moeda ali que vai valorizar mais que o real. Então, por isso que eles querem tanto regulamentar, para ver se os grandes também entram. No caso, outras empresas fazendo o preço cair, fazer aquela manipulação lá. Ai, ai, cara, já tem 25 minutos aqui. Bom, eu só falando, eu vou começar a trabalhar, eu estou em período de treinamento. Então, isso está me gerando um pouco de ansiedade, preocupação, etc. Eu não ando dormindo bem esses dias. E esse é um dos motivos também de eu não estar conseguindo gravar direito esses dias. Nada do que eu estou fazendo está saindo muito bem do jeito que eu estou querendo fazer. Então, eu vim fazer esse aqui para não passar em branco. Eu acho que eu falei até muito rápido algumas coisas. Eu acho que eu nem falei direito. Mas é isso. Não vai ter edição. Não vou fazer tratamento de áudio. Vai continuar com os ruídos de fundo. Não posso fazer nada. Então, esse ruído de fundos é até gerado pelo próprio microfone também, mesmo com a placa de áudio. Enfim, um abraço aí para vocês, até o próximo episódio.